Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Todo mundo tá ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola. Coca-Cola, abra a felicidade no Atlântida Festival, que é amanhã. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, sua mãe merece. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Se beber, não dirija. Tudo bem, Marcos Piangers? O slogan é sua mãe merece mesmo. Sua mãe merece. Sim, sua mãe. Dia das mães, dia, né? Dia das mães, né, cara? Show de bola. Tu tá contestando, então, a agência do cliente, eu acho, é isso? Que é engraçado. Oh, não, o Piangers... O Piangers, é sua mãe. O sua mãe Piangers merece, hoje chega... É que ela merece. O Piangers hoje me olha e diz... Tava muito mal na TV. Tu tá com uma cara de acabado. Mas tá, dá pra teu ver. Passado no álcool te condena. Teu histórico. Cara, eu bebo muito pouco, Piangers. A minha cara é essa mesmo, porque eu tenho que aturar pessoas como tu. Todos os dias aqui no meu trabalho. Dá uma reprise agora na TV Com aí, quem puder assista. Ah, estamos chegando com o Pretinho. Fala, Marcola, tudo bem, Marcola? A Cristina é tão bonita como parece, assim, ao vivo também. Eu acho ela mais bonita pessoalmente, inclusive. Oh! Com todo respeito, obviamente, né? É muito. Já o Paulo, cara. Brito é surdo, cara. Impressionante. Eu descobri que o Paulo Brito é surdo, cara. Eu não sabia, cara. Disso. Eu não sabia. Cara, tem que ver o que é o fone de ouvido do Paulo Brito. Mas é por isso que a Débora insiste tanto. Brito! Ai, Paulo Brito é surdo, cara. Impressionante, velho. Doutora Belezinha. Bota o fone do ouvido dele. Tu fica surdo. Grande abraço pra rapaziada, Brito? Do Jornal do Almoço. O Brito tá aqui pra se defender. E aí, Brito? Feito. Tudo belezinha? Boa tarde. Fala, KG. E aí, boa tarde. Beleza, Potter. Quero agradecer a Coca-Cola aí, que mandou uns tênis pra gente. E eu não. Os meus colegas surrupiaram antes. É mesmo, Potter. Tu curtiu meu tênis veio, aqui veio que eu tô. O Maurício deu 3 pra 1, 4 pra 8. Legal. E aí o Potter ficou sem 0. Aí, aí depois o Maurício, quando sobrou uns 12 pares de tênis da Coca-Cola, o Maurício saiu, deu uma dobradinha aqui na Silveiro, entrou na Cruzeiro e fez um monte de distribuição. Precisa, ali. Né, Potter? Então eu fico feliz, então. Então eu fico feliz. É isso aí. Aliás, vai pintar o game do Potter na Coca-Cola, sabia onde é? É mesmo? Novidades em seguida aí. Que beleza. Muito. Fala, massa. Amarelo. Tudo bem. Beleza. O Duda Garbi trouxe o Geiso pra gente. Fala. Tudo bem, Geiso? Tudo tranquilo. Tranquilo. Fala. Santaninha veio também. Sim. E aí, Santana, viu o jogo do Inter ontem? Não, eu fiquei me preparando para o casamento real. Tá bom, Santaninha, é tá ótimo. O mais importante. Tá certo. Davi. E o Davi Coimbra. Davi Cardi. Davi de Coimbra. Davi Coimbra, o aniversariante do dia. Davi, deixa o Davi falar agora, por favor. Muitos, e aí, Davi? Foi ontem, Davi. Ah, mas ontem ele não fez programa, Davi. Ele apareceu aqui, fez uma matéria e foi embora. Ela fazendo programa, Davi. Mas ontem foi festejado pelos amigos, né? Claro que sim. Aliás, hoje estaremos lá no pequeno palácio de Davi Coimbra. Isso. Fazendo lá um convescote. Confirmada a presença de Kate Middleton. Hoje, pouco antes do convescote, eu estarei participando do painel RBS, entrevistando Falcão e Renato Portaluppi. Demais. Onde é que vai ser? Que horas? Vocês podem chegar, termina às 9h30, das 8 às 9h30. E vai ser na TV Com, né? Pode chegar antes que vai ter show lá. TV Com? Transmite. TV Com, Rádio Gaúcha e... Que beleza. Que beleza. Que belo encontro, né? Que belo painel. Tão esperado encontro, né? Tu, Falcão e o Renato. É o primeiro de muitos que vem aí. RBS vai furar o Grenal. RBS vai furar o Grenal. Sim, RBS vai furar o Grenal. Falcão, Renato e Davi Coimbra. Não sei quem foi mais feliz nessa vida. Os três na mesma faixa etária, inclusive, né? Não sei quem fez mais pessoas felizes. Parece que o Renato ganha mais do que todos nós. Renato vem disso, né? Tem uns que ficam mais... Agora, eu também queria mandar um abraço para o Belchior. O Belchior? Não aquele. Oi, comendo, nham, nham. Não, não é esse. Não, é o nosso ídolo, Davi. que o goleiro na hora do gol. Não é isso. Ah. É o cara do X, né, cara? O Belchior, que é o X ali da Bastian, que nos mandou 7 cachorros quentes. Opa! Hoje? Cachorros agora? Muito ali, quentes. Que estão nos esperando ali. Estão ali fora. Estão ali, aquele cheirinho de cachorros quentes. Mas que maravilha. Alguns com linguiça, outros com salsicha. Vamos revender, vamos revender. Tá ótimo, então. Duas salsichas é o melhor, né? Muito bem, queridos. Vamos aqui abrir a rodada de destaques comentados do Clique RBS nesta sexta-feira, 29 de abril, um dia depois do aniversário do Davi e um dia antes do Atlântida Festival. Olha! Uma informação importante sobre o Atlântida Festival. Amanhã, às 10 da manhã, você já encontra os ingressos à venda na bilheteria da Fiergs. Local do evento. Local do evento. Então não adianta, porque logo ao meio-dia, logo depois das 10 ao meio-dia, os portões já se abrem, entendeu? Então não adianta ir na petisqueira, vai não sei aonde pra comprar. Não, vai direto pra Fiergs, já compra o ingresso e vai e entra. Mas se quiser garantir hoje, vai ser inteligente. Aí sim. Pode não ter amanhã. Aí sim. Aliás, várias petisqueiras já não tem mais ingresso pra vender. A gente fala, a galera não acredita, né, meu? Vambora aqui então. Lei libera grafite e proíbe venda de spray pra menor. Ué. A nova lei diferencia pichação de grafitagem e estabelece que as latas de tinta em aerossol terão de trazer inscritas as expressões pichação é crime e proibida a venda para menores de 18 anos. Agora vai resolver. Agora vai. Pela lei, a grafitagem não será considerada crime se for realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público e privado mediante manifestação artística, com consentimento de seus proprietários. Mas não é crime. Isso hoje não é crime. Não, diante grafitagem não é crime. Pichação é crime. Tá, mas continua não sendo lei a grafitagem, né, cara? É, não, mas, não, mas, que, mas é o grafite é passível de pena de prisão. Sim, mas com consentimento, não. É, pois é. Acho que essa com lei consentimento, não. Lá no meu muro, por exemplo, pode pichar Toniolo. Elis vive. Porra, tu lembra, cara, quando morreu o Daut? Era moda na cidade o José Antônio Daut, jornalista. Quem seria o Daut hoje pra gente poder comparar pra galera mais nova? Lazier Martins. Paulo Santana, Lazier Martins. Lazier. Tá bem, enfim. Lá em Floripa, Cacau Menezes, brother! Tá bem, então. Quando morreu o Daut, pichavam na cidade. Eles vivem. Vírgula. Já o Daut. E tinha também a palavra cão não morde. Lembra? A palavra cão não morde? Era uma peça de teatro que tinha. Não lembro dessa. Pô, deu pra tia no 70. Deu pra tia no 70. Tudo, Schools Out tinha pichado também. E a nova pichação dos anos 2000, agora aí, depois de 2007, é porra ao mesmo. Isso não, a gente não aprova, tá? Muita gente picha, mas não é legal. Num certo sentido, todas essas pichações, a prova é que vocês estão se lembrando, tiveram um marco, fizeram da cidade, né? Mas é feia aquela importância, que... né? Tá, mas aquela que é uma riscaria em monumento público, em parada de ônibus. Eu vou dizer uma coisa, eu acho tanto a aprovada pelo dono do muro quanto a não aprovada pelo dono do muro horríveis. Esteticamente muito feias. Grafite é feio. Não, tem uns grafites. Não, bonito, muito feio. Não, é só a opinião do Piano. Sim, aquele nosso camarada lá que nos acompanhou no planeta, o Trump. O Trump não faz grafite em muro, né, Amaral? Ele faz os muros bonitos. Os caras fizeram uns grafites bonitos lá no muro da Mauá, um monte de lugar que tem grafite bonito. Cara, o Trump já foi chamado pra fazer grafite na Alemanha. Tu já nos Estados Unidos. Fazer grafite na Alemanha, Piano? Puta, nunca fui. Então não pode falar. Bom, eu tenho uma pichação em Floripa histórica, nos anos 90, que era assim: AIDS e Collor, que saudade do Sarney e da gonorreia. que isso? Baita, hoje dá pra colocar os tempos dá de pra hoje. Adaptar. Muito bom. O Brasil tem quase 4 milhões de mulheres a mais do que homens. Diferente da China, eu li pela manhã hoje, que a China tem 36 milhões de mulheres a mais do que homens. Sabe por quê? Não, desculpa. A menos. Ao contrário, a menos. 36 milhões a mais de homens do que mulheres. Vai ter homem sem mulher na China. 36 milhões de mulheres, ou de diferença na China, é tipo 100 pessoas. 100 pessoas. É que na China eles só querem um filho homem. Não, se o primeiro filho nasce mulher, eles matam. Interior da China, muita gente mata. E daí surgiu a história aquela de que dormir com o filho mata o filho, acaba matando o filho. Porque lá eles faziam muito isso e davam desculpa. Não, porque eu fui dormir com o meu bebê e amassou, acabei sufocando o meu bebê. Mas sabe por que isso na China? Pra ter o primogênito no homem. Mas por que eles querem homem? Porque é o seguinte, porque o primogênito, o menino, ele sustenta os pais depois. Como, Davi? Ele sustenta os pais depois de adulto, entendeu? E a menina passa pra família do marido. Ah, tá. Bom. Tá. Então o cara perde, digamos, a sua aposentadoria, digamos, entre aspas. Ah, tá. Tendo filha mulher. Na China mais arcaica, né? É, China interior. Interiorzão da China. No interior da China. As grandes cidades do interior. Bom, a relação entre os gêneros é de 96 homens para cada 100 mulheres aqui no Brasil. 96 homens para cada 100 mulheres. Fica 4 solteiros. Isso aí. Hã? Fica 4 dos 90, dos 100, ficam 4 solteiros, né? Não, solteiras. Não necessariamente. 4 solteiras. Mas aqueles que casam entre si, entendeu? Aí, solteiras. Apesar de nascerem mais homens, como a mortalidade dos homens é superior à das mulheres. Então tá tudo igual, meu. Uhum. Homens jovens morrem, né? Tô lendo o livro do Davi, Mulheres de Ouro. Mãe. Jogo de Damas. Mulheres que barato. Bem certinho. Tá lendo mesmo. Super legal o livro. Até o nome do livro ele lembra. Super legal o livro. Super bem escrito. Procure. Davi Carradini. Jogo de Mulheres de Ouro. Todas as livrarias da cidade. Essa propaganda que eu preciso. Nascem 105 homens para cada 100 mulheres que nascem. Mas como eles estão mais vulneráveis então a situações de violência, por exemplo, o número de mortes é maior. Lamentável, né, Peter? É lamentável, guri. A Receita Federal ainda aguarda mais de 2.400.000 declarações de imposto de renda. O prazo para prestar contas com o imposto de renda termina hoje. A Receita recebeu 21 milhões de declarações de imposto de renda da pessoa física até as 9 horas da manhã de hoje. O número representa 89% do total estimado para este ano, que é de 24 milhões. Então você tem até as 23 horas e 59 minutos de hoje. 10 para meia-noite, tu vai lá, liga pro teu contador, resolve tudo, 5 minutinhos. Todo mundo aqui já entregou? Só que ontem. Só eu não. Ontem à noite mandei meus dados pro meu contador, Marcos Daniel. Ah, entendi, mandei meus gastos. Ele chorou no telefone. Não, e aí, tá, aí não, vai fazendo. Tá ganhando aí bem o Potter, né? Se vocês quiserem, eu posso dizer quanto ele ganha. Vai fazendo aí, não sei o quê. Aí fui fazendo a hora, tive uma dúvida, liguei pro meu contador. Não atendeu. Aí fui lá pro Google, né, cara? Sabe que o Google é só perguntar, né? Já fizeram esse teste, né? É exatamente a pergunta que tu quer saber. Sim, claro. Entendeu? Tu chega lá e escreve quero assim. Quero ver mulheres como peladas. Eu faço para... Ver mulheres peladas. Está dando problema na parte do débito automático. Diz que tem que ir pra segunda cota. O que faço? Tu clica e tem a resposta. Aí tu coloca é assim. Sério? É, não, mas é verdade. Olá, Google. Tudo bem? Gostaria de boa saber. Noite. Boa noite. E a resposta, não, mas é assim, quanto melhor eu... tratado, mais melhor a resposta. Eu entreguei ontem, deu uns bugzinhos. Pra quem tem Mac, sofre muito já há alguns anos. Quem tem Mac não consegue instalar o programa tem um bug. Aí nesse ano tem um programa que é o seguinte, na hora de gravar, tem um especial pra Mac que não funciona. Aí você tem que baixar o multiplataforma. No teu, aí não. Você baixa o multiplataforma. Aí você, na hora de gravar, ele não grava. Aí tem que fechar o programa. Coisa boa. Abrir de novo e aí gravar. Cheio dos bugs, cara. Mas isso aí pra Mac, mas não funciona. Macs antigos, tá? Que o meu, que é mais novo, okay. Baixou tranquilo, tá bem na hora. O príncipe William e Kate Middleton se casaram nesta sexta-feira na abadia de Westminster em uma cerimônia religiosa acompanhada por 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. É a audiência de Copa do Mundo. É. De Olimpíada. William e a agora princesa Catherine afirmaram sim. Sim! Aceito. E foram declarados marido e mulher diante de 2.000 convidados oficiais. Com um belo vestido branco marfim, com cauda longa, véu e tiara, Kate entrou na abadia. Eu achei péssimo o casamento. Acompanhada pelo pai Michael. Conversei hoje de manhã com o Tatá da Pimentel, que também achou péssimo, de péssimo gosto. Muito simples o casamento, muito simples. Sem diamante, sem coisas brilhosas, sem coroa. E a rainha dormiu, né? Como você chorou, a rainha lá? Dormiu. Sabe que é uma tiara ridícula. E o Elton John, Neila. O Elton John. O Elton John parece uma velha. O Elton John parece aquela tia velha, né? Aquela tia velha que vem do Elton John parece. A Tata Pimentel se orgulha de ser muito parecido com o Elton John. É mesmo. Aliás, duas figuraças. O Elton John não conheço, o Tatá conhece. Eu colocaria um silicone nela, na princesa ali. Ah, um silicone real. Onde, Potter? Os seios, né? Agora ela vai ganhar uma graninha melhor, vai poder botar. Acho que agora vai. Outra coisa, vamos fazer o bolão, casamento tempo dura. Quem trai primeiro? Acho que é pra sempre. Quem trai primeiro é a Kate. Com quem? Essa vez é a Kate que vai ter que ir, com quem, Maurício? Tem um momento que a gente pegou agora aqui, ó, na hora do beijo ali pra plebe. O Paulo Brito narrou o casamento no no Jornal Feito. Do Almoço. Feito! Como é que é, Paulo Preto? Vai chegar, olha o beijo. Feito! Vocês podem olhar essa beijo. Cena. O beijo, eles se beijam e ela imediatamente olha pra multidão. É procurando os flashes. O amante. E ele fica olhando apaixonado pra ela, ou seja... Príncipe William vai lá, vai levar uma bem levada. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai andar na arame, tá? Vai tomar, vai tomar. Bom, então, continuando bicha, aqui. Bicha e mulher olhou o casamento, né? Esses 2 bilhões aí é bicha e mulher. Eu acredito. Nenhum amigo meu de verdade olhou. Alguém aqui olhou, casamento. Alguém aqui viu. Não, alguém passou por uma TV, olhou o flash. É o caso clássico de todo mundo falando daquilo, porque todo mundo tá falando daquilo. Fiquei sabendo que eu tava fazendo destaques do clique. Parar. Quem é que sentou no sofá e botou no canal? Só bicho e mulher. Tá na reprise de Real Madrid e Barcelona. Lauro Quadros fez uma pesquisa hoje de manhã. Tô falando demais do casamento. 80% tô falando demais. Mas todo mundo fala. O mesmo que falou que tá falando demais, tá falando. Tá falando. Mas tipo nós aqui. Falando, não vimos, falando, mas a gente não fala pra gente, a gente fala pro nosso público. É que o povo gosta de uma tragédia, né? Aliás, daqui a pouquinho, depois da 1:30 da tarde, a gente vai esperar um pouquinho pra passar todo esse burburinho que tá rolando lá em Londres. Nós vamos ligar para a nossa querida colega Gabriele Chanas. Que entrará ao vivo de Londres aqui no Pretinho, trazendo a atmosfera do casamento real. Certo? Eu queria ter uma chana só pra mim. Que isso, Galchão? Me informando tudo sobre o casamento. Vai dar uma recaída, Galchão? Vai uma recaída do Galchão? Vai dar uma recaída, meu. Gabriele Chanas. Uma operação pra ter essa. A Gabriele fez toda a transmissão também, além da onde ela entrou, ela tem um blog de casamento, né? Que é o noiva.com. Que tem fotos e tudo mais lá. Então tá, daqui a pouquinho, depois da 1:30, depois do Bola nas Costas, a gente traz aqui algumas informações trazidas por quem lá está. E a no Chanas, local do casamento. A Chanas é uma querida, né, cara? Chanas cara, é uma eu gostaria querida. Que vocês tivessem beijo respeito com as nossas colegas, cara. Beijo na porque Chanas. Fica realmente muito chato pra vocês, viu, você sabe? Não, depois vocês se queimam com os colegas e vocês são ela. Hostilizados não no ambiente onde estes colegas se sentiram ofendidos e agredidos e vocês vêm reclamar pra mim. Vamos mandar um beijo pra todas as Chanas eu quero, do Brasil eu quero, e do eu quero pedir desculpa pra Chanas, então. Desculpa, Chanas. Perdemos. Desculpa, bola fora. Que lamentável. Eu acho lamentável. Eles têm 12 anos. Cara. 12 anos? Não. 12 anos temos nós. Eles têm 8. 8. E olha só, a gente vai botar a Chanas no ar aqui. 6 anos. Cara, é lamentável que vocês não tenham. Sei lá, não vou falar. Para que a Chanas esteja cansada do cavalo. É verdade, amigo, uma falta de vergonha. Falta de respeito dos integrantes da mesa ficam de risinho, velho. Alguns. Alguns. Alguns. Vou citar nomes. Marcos Pianjas e Harry Potter. Alexandre Fetter. Não. Maurício Amaral. A galera nos conhece. Filha da puta. Professor é preso após ser flagrado caminhando pelado na escola. Pô, professor? Não, professor. Foi em Morro. Não tem que aplaudir. Em Morro, o pessoal, né? Tira a roupa, cara. Morro em inglês é desgraçado. Moral. Ah, você é um moral? Moral. Eu vi no filme, desgraçado, não é, professor? Hein, professor? É. Tem um professor de inglês aqui. O tomorrow é para desgraçado. Um advogado entrou com processo contra um clube de striptease, porque gastou 20 mil no cartão e alegou que era bêbado. Esse professor é 20 mil? Eu tava bêbado, gastei 20 mil, diz ele. I'm very fucking drunk, man. Ele tava inconsciente, gastou quase 20 mil dólares. Ah, coitado. Pediu reembolso. É importante. Quero reembolso. Vocês me ludibriaram, estava bêbado. Sabe que chegou um milionário em Porto Alegre numa casa noturna dessas aí que vendem, né? E aí. Que vendem ele... o quê, cara? Vendem prazer. Prazer. E aí, meretrício. O cara tava com dinheiros no bolso, muitos dinheiros. E aí ele foi pra uma salinha especial lá e tudo mais, e aí fez o que fazer, foi pra outra peça, e deixou o dinheiro lá. Ah, eu já sei e aí onde o é. O dono do estabelecimento soube disso, botou um guardinha, porque ele sabia que ia dar problema ali. O guarda guardou o dinheiro, o cara dormiu no estabelecimento, acordou no dia apavorado, tinha perdido, e o dono do estabelecimento falou... Tá aqui o teu tem dinheiro. Que dizer o nome desse estabelecimento. Tem que dizer, né, cara? Tem que dizer porque isso aí é louvável, né, velho? Diga lá. Diz. Tem que dizer. Vai, Potter, aproveita. Gruta Azul. Tá Gruta bem. Azul. Patrocinador da coluna do Davi. É. Vamos. Gruta Azul é demais, né, cara? Me disseram assim. Cara, eu nunca fui, velho. Eu acredita que eu nunca fui no Gruta Azul? Onde é que é? É na, ali numa quebradinha da Farrapos ali. Diz que tem um restaurante internacional. Tem, e tudo, diz que né? Tem, é verdade. Verdade. Foi tem, raça, bem lá. Assim. Tem várias, e eu vou dar aqui, marisco, várias tem, comidas lá, meu. E eu vou dar aqui o nome do estabelecimento que aparece no cartão de crédito. Não, não, isso não vai fazer. Tem uma história agora aqui. Aí não é não, isso tu não vai fazer. Tem uma história mais legal. Tem uma história mais legal. Marcelo! Vai, não, não, vai. E aí, Marcelo? Quem me falou do Gruta Azul foi o Duda Garbi. Ah, é? Deve ser muito legal. Ele que me contou lá das histórias. Ah, é, já foi legal, já falamos bastante disso. Vamos terminar aqui com uma imagem? Vamos. Mundo Animal, pessoal, olha essa imagem, um macaco gay. O macaco gay, ele flagrado ali no zoológico de Herberg, fazendo cafuné num companheirinho, dormindo. Dois macacos se acariciando. Era na poltrona 36 da jaula, não? Não, era macaco. Era macaco. O homossexualismo. Muito bom. O homossexualismo entre os animais é absolutamente normal. É compreensível, né? Normal. Pô, é verdade. Por isso. O que vem reclamado aí, então, do homossexualismo entre os seres humanos? Humanos, né, cara? Eu não sei quem é que reclama disso. Quem aqui nunca teve um caso com outro homem, amigo? Não, peraí. Eu pergunto, quem aqui não teve uma experiência não é assim. Agradável homossexual? Não é assim. Todos nós pode, tivemos. Não, eu pode nunca tive. Quem aqui não pode, não teve uma fantasia com um outro homem? Eu não tive. Um sonho? Eu não. Quem aqui nunca saiu no carnaval de 89, Eu nunca saí. Acabou ficando com um cara chamado Osvaldo. Esses dias. Grande Osvaldo. Marcelo teve um sonho. Abraço pro Osvaldo. O Marcelo teve um sonho com uma colega, um sonho erótico. Ah. E tu aparece num sonho pelado. Ah, ele tava nos contando agora. Qual tava é o, eu qual com é uma colega. Colega, Marcelo. Não, a colega contar o sonho, vamos aqui. Ananda. Ah, tá, beleza. Valeu, gente. Ainda do nada você apareceu. 1h20 da tarde. Deixa eu contar uma coisa pra. Não, nem vou contar. Vai daí. Vamos dar uma rodada. Vai, Geiso. Tá, vou contar então. Tive um sonho. Sonho é sonho, a gente não escolhe, né? Não tem um seletor de sonhos, né, cara? Infelizmente, não tem o canal 80 do sonho. O Celso Rotti, botar no meu Celso Rotti. Cara, eu sonhei que nós fazíamos um programa do Pretinho na TV. Olha! Domingo de noite, cara. Pô, que boa ideia. No lugar do Teledomingo, olha que loucura. Ai, eu me lembro, que uma vez você falou de um sonho desse aí que tu teve. É pesadelo. É. Eu me lembro, quando eu estava ouvindo o programa e tu disse, eu sonhei que nós estávamos na Gaúcha... No lugar do pessoal do Sábado de Redação. Pô, é verdade, eu sonhei isso também, cara. Teus sonhos são todos megalomaníacos, assim. Não. Quer tirar o lugar dos outros. Não. Eu sonhei que eu apresentava o Jornal do Almoço. No lugar do lazer. Tenho certeza que não. Eu não sei se tava sonhando, mas hoje eu te vi no Jornal do Almoço, era sonho? Não, era acordado, ele tava acordado, tava no Jornal do Almoço mesmo. Te beliscou? Falando do Atlante da Festa. Aliás, grande abraço pro nosso querido Lazier Martins, nosso ouvinte aqui do Pretinho Básico. É verdade. Ai. Lazier Martins, nosso ouvinte. Vai contar outra história do Lazier Martins tem quase 50 anos de trabalho, rapaz, de televisão, rádio e jornal, tu acredita? Com aquela cara de guri que o Lazier tem, cara. É verdade. É muita eletricidade, né, gente? É muito elétrico. É que aquele choque, ele muita energia, cara. Ele tem muita energia. Eu acho o lazer chocante. Aquele choque deu uma revitalizada. Vai daí, Geiso! Então, hoje... Arrepiou os cabelos, tudo dele. Eles não sabem o que dizem, lazer. Hoje à noite, eu e o Mr. P, vamos estar no Brasil, na madrugada da Sara Bodovsky, na Rádio Gaúcha. Meia-noite e meia, tá lá? Querida Sara Bodovsky. Eu e o Everton Cunha, tá lá? Tá bem. Tá bem, tá grandão, hein, gente? Isso mesmo, cantadinhas para o Atlante da Festa. Opa, olha, boa! Que se dará amanhã, meu, todo mundo, tá lá? Vamos lá, meu. Vocês vão chegar nas gatinhas, vai estar rolando ali o sonho da Fresno, salada, aquelas coisas, meu. Aí tu vai chegar no ouvidinho dela, salada, e vai dizer o seguinte, salada. Gatinhas, meu. Eu não costumo ficar com mulheres bonitas, salada, mas eu abrirei uma exceção para você. Essa é boa. Jesus, as tuas cantadas todas são pro Colégio Marista Ipanema. Sim, o pessoal que te recebeu lá. Exatamente, a gente tá fazendo essa campanha pro Atlântida Festival lá e te adoro, mandar um beijo pra ti também. Ó, então esse aqui. Manda beijo pra eles lá. Beijo pessoal do Marista de Ipanema, salada, essa cantadinha vai pra você, salada. Chega pra ela e diz assim, gatinhas, meu, enjoei de mim, salado, você me quer, meu. Se nem tu te aguenta, cara. E essa última, que é mais demais demais, salado, você tem 3 opções hoje à noite, meu, no Atlântida Festival, salado. Ou fica comigo, ou eu fico com você, Tauro. Ou nós ficamos juntos. Tem uma cantada que só funciona hoje. Me chama de imposto de renda e se declara pra mim. Vou usar no, hoje no aniversário do Davi hoje. Já até às 11h59 funciona. É. Tem aquela, pode vir Kate, que eu estou fervendo, tá lá. Ah, essa é bem novinha. Não, essa é a que casou a Kate, tá lá. Ah, pode vir Kate. Ah, é. Pensei mesmo. Tem boa, uma, boa. E tem uma enquanto tu estiver beijando o pescocinho, a boquinha dela. Tá, mas diz, aí tu já conquistou. Não, mas aí tu diz pra ela. Pode tirar a barba? Não, tu diz pra ela. Qual o plural de decimal? Ah! Boa, Giri! Essa foi o que o Cajê usou. Ô, meu, olha só, sobre... Hoje a gurizada não sabe o que é decimal. Sobre Atlântida Festival ainda, amanhã os portões abrem ao meio-dia, certo? Ao meio-dia a galera já vai poder entrar na Fiergs, às 10 da manhã abre a bilheteria. Parabéns. Tem pretinho ao vivo. E abre cedo, cara. E aí lá é fechado. Não tem fila. Isso aí. Tem pretinho amanhã, ao vivo. Nós faremos um pretinho básico ao vivo lá da Fiergs amanhã. Que massa. E que mais? Pô, eu um troço importante. Abrir os cara, portões meio-dia, uma da tarde, pretinho básico. Às duas a gente vai abrir os portões do pavilhão. Isso. E aí, 3h40, o primeiro o show. O Neto Fagundes já sobe pra fazer o primeiro show. Ingressos, e aí não para nunca mais. Ingressos lá daí. A partir das 10 da manhã lá. A TV Com transmite ao vivo com estes queridos aqui do Pretinho, da Atlântida, mais a Rodaica, mais, se não me engano, o Potter. E é só. É todo mundo então aqui no Pretinho. Mas tá de férias. O Ico tá de férias. Tá, então a gente vai transmitir pela TV Com o Atlântida Festival a partir das 13h30 da tarde, bem como pra toda a rede Atlântida, pra Rio Grande do Sul, Santa Catarina, site da Atlântida também vai estar transmitindo e vamos ter o blog do Atlântida Festival com imagens e tudo mais que dá pra acessar via atlântida.com.br, certo? Quem perder ao vivo o Atlântida Festival, o Patrola vai estar lá também captando informação pro sábado que vem. Certo. Em HD, Em HD. Captando em HD. Tá bem, vamos dar uma rodada, quem tá aí? Vamos lá então, os maiores micos da televisão brasileira. Mandar isso aqui pra galera de Gravataí, que tá ouvindo o Pretinho Básico, em especial lá da Homescar, do nosso amigo Rony lá. Querido Rony. Beijo, Rony. Todo mundo ligado no PB. Rubens Recupero, eu não tenho escrúpulos. Ah. O então ministro da Fazenda, Rubens Recupero, se preparava pra gravar uma entrevista pro jornal da Globo. Enquanto as câmeras eram ajustadas, era de manhã. Conversava com o jornalista. Bom Dia Brasil. Acho que era o Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil com aquele barbudo. Lá. Carlos Monforte. É. Isso. Conversava com o jornalista Carlos Monforte. Mal sabia ele que o papo estava sendo captado pelas parabólicas. Bah. Descuidado, Recupero declarou: eu não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura. Isso aí. O que é ruim, esconde. Ah, eu me lembro desse dia, cara. Todo ser humano é assim, né? Cara, tu sabe, eu ia dizer isso agora. Tem coisas todo. Que por mais que tu queira, precise dizer, tu não pode dizer. Mas é verdadeiro. É verdadeiro, mas não pode dizer. Ah. Ou seja, a hipocrisia reinante. Eu acho que ele declarou em off, né? O Boris Casoli se encaixou nisso também, né? Ele fez um comentário que era pra esses amigos. Já pensou se vaza o que a gente conversa no intervalo? Meu. Nossa, senhora. Acabou nossa vida. Se vaza o que a gente conversa no intervalo, nós estamos demitidos, separados e tudo mais. Não, no meu caso, talvez assassinados. E talvez assassinados. Silvio Santos cai no tanque de água. Ah, oi. Lembra? Clássica brincadeira em que uma pessoa senta em uma prancha sobre um tanque de água e outra joga bolinhas pra derrubá-la. Silvio decidiu testar a prancha. Aconteceu o óbvio. Ele caiu na água de terno e tudo. Tem, clássica. Tem no YouTube, né? Clássica. Mas a mesma Silvio Santos é menininha falando do bambu, é, né? É, do bambu também. É preto e branco aquilo. Galvão troca as bolas na Copa de 74. O jovem locutor da Rádio Gazeta, Galvão Bueno, foi convocado para narrar videotapes de alguns jogos pela TV Gazeta. No jogo Alemanha Oriental e Austrália, Galvão narrou vários minutos pensando que a partida era Bulgária e Suécia. Os uniformes eram parecidos com os de alemães e australianos. Só que os búlgaros e suecos só jogariam no dia seguinte. Como é que foi, meu? Era videotape. Era só tocar pro Bebeto. Brida termina com o resumo da história. Brida. Depois de tentar de tudo pra levantar a audiência da novela, Brida... Brida não é um livro do Paulo Coelho? Então, é isso aí. Trocaram os roteiristas, inventaram novos papéis, turbinaram as cenas de sexo, a TV Manchete optou por uma alternativa drástica. cortou a história no meio e botou um narrador contando o que aconteceria até o final. Ah, que beleza. Que Vanucci come bolacha no ar. E é demitido. O apresentador Fernando Vanucci, durante o Esporte Espetacular, entrou no ar comendo uma bolacha. Foi a tampa da sepultura que Vanucci tinha cavado, vinha cavando na Globo, havia muito tempo. Na Copa de 94, por exemplo, ele se queimou dizendo que não gostava de futebol. Opa. E um detalhe, assim, ó, e engraçado, a clássica, né? Desculpa, a clássica do Vanucci. Ah, filho, é, mas essa aí já não tava na Globo. 2006, mas olha, campeão mundial de futebol. E olha só, nossa, sul, e, comer, e hoje, se o esporte da Globo come uma bolachinha no ar, tranquilíssimo. É verdade. O nosso... Semana que vem tá todos os outros imitando comendo bolacha. Nosso colega Vianney Carlet, que é dono de fazer dessas aí, né? Tive uma época que ele tava, ele começou a captar na internet, na rede, né? O, na rede mundial. O poemas bagaceiras, tá? Entendeu? E ele tava fascinado. Poemas bagaceiras. É, ele tava fascinado com aquele negócio. Né? O Vianney, como eu já disse, o Vianney é temporão, né? Agora que descobriu os Beatles, aquela coisa. Né? E aí o Vianney começou, então tava fascinado com esse poema e tal. E um dia ele entra no, na Jornada da Gaúcha, Beira Rio, tá? E aí chega assim... Pro Marco Antônio, posso declamar uma poesia achando que tava fora do ar? E o Marco Antônio, segui em frente, segui em frente. E ele imposta a voz e diz assim: cagou-se a mulher que eu mais amava. Aí o Marco Antônio arregalou os olhos. Arregalou os olhos e ele: tá no ar. E o Marco Antônio: foi espetacular. Mais muito duas aqui, ó. Bom. Micos da televisão brasileira. Bial, isso é coisa de viado. Vocês lembram? Durante a matéria sobre o balé Kirov no Fantástico de 3 de maio, ouviram no meio da reportagem, ouviu-se um comentário do apresentador Pedro Bial em alto e bom som. Isso é coisa de viado. Bial e sua parceira de estúdio, Glória Maria, continuaram o programa normalmente, mas os telefones da Globo não pararam de tocar. Inclusive, hoje é o dia da dança e o pessoal da escola Bolshoi, lá de Joinville, convida todo mundo pra visitar a escola durante o dia de hoje. Boa, vai estar aberto pra quem quiser conhecer como funciona a escola de balé. Bolshoi, pode ler o telegrama do convite, Pato. Que, aliás, é um dos maiores, se não o maior polo, né, de dança do Brasil. É, em Joinville, né? Exatamente. Venha conhecer. E a última aqui, ó, casal bate-boca no jornal. Em uma edição do jornal do SBT, a âncora, Leila Cordeiro, dá uma bronca no parceiro de estúdio e marido, Eliakim Araújo. Peraí, para tudo. Pô, assim não dá, Eliakim. Você só fica reclamando, para um pouco. O programa era gravado, mas alguém botou no ar a fita errada. E a mancada foi exibida. Que beleza. Eliakim, é difícil de brigar com Eliakim, né? Quer falar o nome, Eliakim? Eliakim! Eliakim. 26 minutos para as duas, vamos fazer aqui os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Eu já comentei com vocês que os classificados do Pretinho vão ganhar espaço também na grade de programação diária da Atlântida. Boa, demais. Cada Atlântida, em cada região, vai ter lá duas edições dos classificados, uma de manhã e uma de tarde, para atender a demanda de ofertas da sua região. Olha, é bacana aí, isso, boa, né? Demais. Quantos por cento vem pra gente de cada negócio? Cara, isso não é um negócio, isso é um serviço prestado. São dois apartamentos aqui, o cara quer vender. O primeiro é muito bem localizado no centro de Pelotas, com 3 quartos, sendo uma suíte. O segundo não. Sala, cozinha modulada, banheiro, área de serviço e garagem, 250 mil. O segundo AP é típico para estudante. Fica localizado perto de várias faculdades em Pelotas, tem 1 quarto suíte, sala, cozinha e garagem, e é 125 mil, metade do valor. Mais informações e negociações pelo Vendo AP em Pel, @hotmail.com. Outra oferta: sou de Caxias do Sul, tô querendo vender meu Celtinha e o gol do meu noivo. Antes que digam qualquer coisa, sim, ele sabe disso. Rápida descrição: o Celta é um Spirit 1.0 2009. É um Celta que assusta esse, o Spirit. É o Spirit. Prata, 4 portas, 20 mil quilômetros, R$24 mil. Novo Gol 1.0 2010, prata, 4 portas, 10 mil quilômetros, R$29 mil. Ambos com IPVA 2011 pagos. Mais informações e fotos em celtaegol@gmail.com. celtaegol@gmail.com. Bom, querido, como é que tá? Almirzinho, querido, como é que vai? Tem um amigo meu, chama Muralha. O Muralha, lá de Floripa, abraço de Floripa. Pro Muralha, tá, querido. Tá vendendo a baratosa dele. Tá vendendo o carro dele? Tá vendendo. Para ti? É, a baratosa. 93, 94, bom estado. O que, que é isso, Elmir, que tu tá falando que assim que com a tá mão? Fazendo, dedo, que... eu tô fazendo não pra vocês. Pra vocês não acreditarem que tá em bom estado. Bom estado, 93, 94. Banco de couro. Essa Paraty do Muralha tem que ser... Tem que ser tombada, tem né? Tem que ser tombada dentro do mar. Já tombou, mas já tombou. Várias vezes já tombou. Parabéns ao Muralha. Parabéns ao Muralha que manda uma mensagem texto para o Almir pra vender seu carro. 7 mil. 7 mil. 7 mil. Paraty 93, 94 com banco de couro. Tá, aí o e-mail? Bom estado. E o e-mail do Muralha? É edumnervo. @hotmail.com. Edu M de muito nervo de nervoso. Edu M nervo. @hotmail.com. Tá bem, Almirzinho. Era só essa oferta que tu tinha pra agora, né, Almir? Só essa ofertinha. Tá bom, querido. Obrigado. Vamos fazer o show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 18 minutos para as duas. Estamos com o Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Fala, doutor Alceu. É exatamente. Beleza aí, doutor Alceu? Doutor Alceu, logo após a sua participação aqui no Bola, nós vamos falar com a nossa colega Gabi Chanas, que está em Londres. A Neuza tá lá também. A Neuza tá lá também? Foi pro casamento. Foi com quem? Com o Ricardo. Oh, que legal, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Bapartea perdeu o empate ontem, 1-1, Peñarol e Inter. O Dali falou que ia ser 1-1, mas falou que ia fazer gol, não foi ter o gol, alô? Né, Dali? Alô? E aí, Dali? Alô? Não tô me ouvindo aqui, Dale! Alô, Dale! Tamo ouvindo, Dale! Alô? Tá no avião, Dale? Que merda, que é isso, Dale? Dale! Alô, alô! Olha o palavrão aí, Dale! Alô? Tá no ar, Dale? Não tô ouvindo aqui, porra! Dale! É o retorno, o problema no retorno. Tá com problema, doutor! Jean! Alô? Não, não, manda! Semana que vem a vitória é nossa, né, doutor Pepe? Como é que é, doutor Ozeu? Semana que vem a vitória é nossa. Daí. O que, que o senhor tá falando, doutor Ozeu? Do Inter ou Peñarol? Nossa, o senhor é colorado, doutor Ozeu? Do Peñarol, né, doutor Pepe? Ai, ontem eu ia olhar o Fluminense depois e começou uma hora e meia. É verdade, doutor Ozeu. O jogo do Fluminense faltou luz, Engenhão. Aliás, cara, uma hora exatamente. Doutor Alceu é... já tinha faltado já luz, tinha, né? Exatamente, exatamente. Doutor Alceu, e o nome do programa do estádio é Engenhão. Engenho. Engenhão. É o Engenhão. Na hora, tu lembra da Copa do Mundo Brasil. Quero ver na Copa. Na hora, né? Quero ver na Copa. É isso aí. Não, mas aí vai ser uma garanto que foram os gaúchos. Mas vai ser de dia. Os gaúchos apagaram a luz lá. Caramba, gostamos de futebol carioca. Se o Real Madrid e Barcelona lá corre algum risco de faltar luz. Cara, Maracanã não vai faltar luz, Maurício. O Engenhão não é o... De dia o jogo, ficar tranquilo, tá lá, mano. Que mais, doutor Alceu? Vamos falar com a Chanas, doutor Pepe. Vamos falar com a Gabi Chanas, que tá em Londres, e vai trazer pra gente aqui. Vocês não falaram ontem, cara, que o Falcão Garcia, colombiano revelado pelo River Plate, fez 4 gols pelo Porto ontem. Cara, que importante isso, quebrou o recorde do Jardel, tu cara. Tá brincando, 19 cara. Gols do Campeonato Sério? Europeu. Esse é o nosso especialista em nós futebol não falamos português, ontem, é verdade. Né? Falcão Garcia, e o Curitiba, e o Curitiba Porto, ganhou, né? Do Caxias. E bateu o recorde da história do futebol Palmeiras brasileiro. Agora. Vitórias 22 seguidas. Vitórias consecutivas. Bateu o recorde que era do Palmeiras. Era do Palmeiras. Parmalat, aqui. Isso você Palmeiras. Não fala, né, doutor Alceu? É, doutor Alceu, muito obrigado. Tá na hora da gente falar com a nossa colega Gabriele Chanas, que está em Londres e acompanhou de perto o maior casamento do planeta. Alô, Gabi! E aí, gurizada, tudo bem? Tudo bem, Gabi. Conta pra gente aí como é que foi. Muito emocionante a cerimônia, Gabi? Tá muito emocionante, mas esse é o lugar para vocês estarem aqui hoje. Vocês com certeza gostam, ou pelo menos apreciam mulheres, não apreciam? Sim. Mulheres e Londres, apreciamos muito. Mulheres e Londres, vocês não gostam de beber, fazer festa? Sim! Bom, aqui é o lugar do mundo hoje para isso. É feriado em Londres, tá todo mundo na rua fazendo festa, usando como desculpa o casamento para fazer um brinde, dois brindes, três brindes. Já tem gente andando bêbada pelas ruas, tá um espetáculo isso aqui. E é o seguinte, o que tem de mulher carente pelas ruas de Londres, elas viram o casamento. Gabi. Então eu quero também. Gente, tem que vir pra cá. Gabi, o Maurício Amaral falou aqui no programa que o casamento era pra viado e pra mulher olhar. É isso mesmo? Qual é o público que tá na rua, essa multidão que a gente vê? É de mulher e viado ou é de tudo? Não, nada, tem homem esperto também. Eles sabem que a mulherada vai olhar sem comida, tô casando toda bonita. Eu quero casar também, eu quero meu príncipe encantado dele. Chega do lado e diz, e aí, tudo bem? How are you doing? Meio friends, assim, sabe? Leva a mulher. Que beleza! Galera, não pode ver um casamento que se emociona, né? Cara? É verdade. Mulherada vai pra pegar o buquê, né? Vão por mim, vocês têm que começar a frequentar casamento. Frequentar casamento é lugar pra pegar mulher. Gabi, a gente teve a impressão que o do casal ali, vendo pela televisão, que o cara é mais apaixonado pela Kathleen. E a Kathleen vai trair o príncipe. A Kathleen não é tão apaixonada quanto ele é. Não sei se ao vivo tu teve essa mesma impressão. Será? Não tenho essa impressão, não. Eu acho aqui que, pelo menos, tá rolando uma força, uma campanha aqui agora pra formar outro casal, pra juntar o irmão do William, o Harry, o maluquinho aquele. Pô, a o Harry vai casar com um demônio, né? Porque o Harry é um anticristo, pô. E ela é bonitinha, a irmãzinha dela. Sim. Ela é bonitinha, ela tava bonita pra caramba no casamento, hein? É a mulher pra chegar nesse casamento. Né? Cunhada. Hello! Ô, Gabi, agora o que acontece? O que acontece? Os pombinhos vão passar lua de mel em Cidreira? Será? O que vai rolar? Não, eles acabaram de sair, não estava previsto, fizeram uma coisa que surpreendeu todo mundo, saíram dirigindo um Aston Martin, presente do príncipe Charles, foram para casa, devem se trocar, porque eles têm uma segunda festa daqui a pouco, já de tá volta tocando. No Palácio de Buckingham. Gabi, que os convidados dão de presente num casamento desse, cara? Que o Elton... Faqueiro. É, faqueiro, batedeira. O escorredor. É porque o cara, se o cara convidar pra esse casamento, o cara fica nessa saia justa. O que tu vai dar? Eu dou um faqueiro, sim. Tem a lista, né? Tem a lista. Pensando nisso, eles pediram... Na geladeira é bom. Eles pediram só doações pra instituições beneficentes. Só isso. Ô, Gabi, tu sabe qual é o vinho? Se é vinho francês que estão tomando lá? Na recepção? Como é que é? Na recepção é vinho francês que eles tomam? Pois é, cara, eu não pude ir, sabe? Eu tive um contratempo aqui, eu fui convidada, mas não deu pra ir, sabe? Que pena, Gabi. Eu queria saber... Eu me perdi no caminho. Dona Gabriele, salada, alô? Fala, Geiso, é a Gabi. Não precisa ser tão formal assim. Isso, é o Geiso, Gabi, que tá falando. Sim. Ô, querido. Tudo bem, queridas, meu? Tudo bem. Queria saber se não vai rolar um silicone na moça. Tá que lá, isso? Tá meio reta, meu. Uau, perdeu peso pra casar. Tu viu o tamanho da cintura dela, Geiso? Cinturinha, sei lá, acho que 20 centímetros de cintura. Ela deve estar se matando sem comer uns 2 meses. Ela perdeu peso pra casar? Ela perdeu peso, toda mulher perde peso pra casar. E depois ganha, depois que casa. Isso, depois que casa. Ela tá com a cintura igual na lua de mel. Claro, na lua de mel, o único objetivo é comer. Comer. Especialmente o noivo, né? É verdade. Ô, Gabi, muito obrigado. Muito obrigado, com todo respeito, claro. Gabi, muito obrigado pela tua participação aqui no Pretinho, este boletim. Ao vivo de Londres com o casamento do príncipe e agora princesa. Valeu, beijo, Gabi. Tchau. Beijo, tchau, até tchau. Até mais, obrigado. Vai daí. Quem quiser mais informação, entra no noiva.com. Boa, noiva.com, que é o blog da Gabi Chanas. Vamos dar uma rodada, vai daí, Davi. A Pamela diz o seguinte: gostaria que não falasse meu nome. Olá, pretinhos, adoro vocês, mas do Piangers eu gosto mais. Pamela! Tenho 22 anos, Piangers. Pena que o Marcos... Namorei durante 2 anos e alguns meses um rapaz da mesma idade que eu, o Edson. Como é? Edson. Faz xerox o Edson. Terminamos já faz 7 meses, mas durante esse tempo sempre nos encontramos. Sei que é muito tempo, mas não consigo esquecer. Ele sente alguma coisa por mim ainda, mas eu não sei o que faço. Ódio, sente nojo. Ele quer aproveitar a vida. Sei que vão dar razão pra ele, diz ela. Claro. Mas por que não aproveitar a vida comigo? Porque ele não quer. Mas já tentei ficar com outra pessoa, mas não consigo por muito tempo. Ainda tenho a esperança, porque de certa forma ele alimenta isso. Mas que obsessão. Malandro, uma mulher obsessiva é brava. Gostaria que vocês falassem pra ele me dizer a real. De maneira bem clara, ela quer que ele diga que ele não a quer. Não, ele quer só de vez em quando. Que quer ser só amigo. Ou sei lá, eu acho que ele quer sei lá. Não, ele nunca quer ser amigo que colorido. Mas que não fique dizendo que goste de mim. Porque obsessão, no momento não dá. Eu sei que ele está escutando nesse horário. Ô, Pamela, larga esse cara, é o Edson aí, cara. Passa do cara que faz xerox pro posso, cara. Posso lhe citar Nietzsche? Por favor. Vou lhe citar Nietzsche. Não, deixa essa trilha mesmo. As mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem. Mas para manter esta amizade, torna-se indispensável o concurso de uma pequena antipatia física. Baita frase! Bem que o Nietzsche não joga com o Serpina. Tu entendeu, né? Perfeito. Claro. Ah, perfeito. Não, a mulher que quer ser amiga do homem... Não. Tem que ser feia. É, porque não. Ou ao contrário. Ao contrário. É por isso que eu tenho um monte de... Um dos dois não pode despertar no outro. Exatamente. Desejo. É isso aí. Não, e até tem umas meninas também que às vezes têm vergonha, né? De ficar com cara, sei lá, pelo seu corpo, pela sua... Enfim, não Estatura. Se sente segura o suficiente pra se despir na frente de um homem. Sim, enfim, aí acaba se retraindo, né? E não é só papo de homem, porque mulher nenhuma gostaria de ser amiga do Brad Pitt. É, bom deixar de ser cínico aqui, né? Mulher não quer ser amiga. Não. Quer pegar o Brad Pitt. É mesmo? Claro. Mas ele é casado, Maurício. Mulher não fica com homem casado. Ah, é verdade. Isso é verdade. É, a mulher tem ética. Vai daí, Potter. Uma piada. Piada do Potter. Outra, né? Apoio. Alimentos Prido. Experimente o bem comprido. Caminhava chapeuzinho vermelho no meio da floresta. Ah, não tem nada. É chinês. Seus anãozinhos. E aí, de repente, aparece o lobo mau e diz, cheio de malícia: alô, chapeuzinho. Chapeuzinho. Cala a boca, Dirceu. Cala a boca, Dirceu. Só um pouquinho. O lobo mau. Deu. Vai, chapeuzinho. Vou comer uma coisinha sua que nunca ninguém antes comeu. Como é que é? A voz do lobo. De novo, lobo, por favor. Chapeuzinho. Vou comer uma coisinha sua que nunca ninguém antes comeu. Meu Deus! Chemas, esse lobo. Aí a Chapeuzinho tá me dando... olha pro lobo mau e fala assim: só se for o sexto! Hoje em dia é assim, né? Chapeuzinho Vermelho é assim. É. Aliás, tem um filme da Chapeuzinho Vermelho no cinema aí. É, verdade. Com aquela loirinha que eu não sei o nome. Entre um homem moço e uma mulher bonita, a amizade pura, a amizade intelectual é possível. O homem e a mulher são, fundamentalmente, irredutivelmente, inimigos. Só se aproximam para se amar, ou para se devorar, ou para se odiar. É o Nietzsche também, esse? É o Mr. P. Não, esse é Júlio Dantas. Aldrantas. Não, é Nietzsche, é Nietzsche. O Júlio Dantas foi quem mandou pra gente as frases aqui. Ah, o grande Júlio Dantas. O grande Nietzsche. Grande Nietzsche. N-I-T-I, procure no Google. Nietzsche, N-I-T-I. Vai dar uma rodadinha de novo aí, Geiso. Olha lá, no concurso pra carteiro, tá lá, primeira questão na prova, assim, qual a distância entre a Terra e a Lua, tá lá, aí um dos candidatos se levanta assim: se é pra trabalhar nesse percurso, tô fora, meu. Ah, meu Deus. Pior que canoas. Ô, Cajezinho, vai tu aí então. Frio dia de inverno, chega o Joaquim no armazém do Manuel. Manuel, eu quero uma dessas bolsas de borracha na qual você coloca água quente que serve pra esquentar a cama e manter os pés quentinhos. Ura, que azar, Joaquim, hoje de manhã vendi a última pra Maria. Oi, o que faço com o frio do diabo desse que faz a noite, Manuel? Fique tranquilo, posso lhe emprestar o meu gato. O seu gato? Sim, meu gato é gordinho, você pode colocar nos pés na hora de deitar e você vai ver como ele vai esquentar a noite toda. Bom. Na próxima terça-feira chegam as bolsas, aí você passa uma, pega uma e devolve o meu gato. Opa. Uma boa ideia, muito obrigado. Joaquim pega o gato e vai embora pra casa. No dia seguinte volta com a cara toda desfigurada, arranhada pelo gato, todo arrebentado. Manuel, vim devolver esse seu gato de merda. Olha como esse filho da mãe me deixou. Mas como? O que aconteceu? Ele é tão mansinho. Manso, uma ova, um funil na bunda até que eu aguentou bem. Mas quando eu comecei a jogar água quente aí... Meu, tem mais um caso aqui de um ouvinte que mandou um e-mail pra gente que fez um seguro cotoco a HDI. Olha! E se deu bem, é o nosso ouvinte Jorge Moreira. Ele tem um Polo 2009. Agora a galera tá mandando seus exemplos pra gente aqui. Que legal. Com os seguros da HDI. Ele tem um Polo 2009, pesquisou e achou um preço que parecia imbatível: R$ 2.572, o seguro anual do Polo 2009. Aí ele lembrou que a gente fala aqui no Pretinho e decidiu cotar com a HDI. De 2.572, o cara vai pagar 2.096 com a HDI. Caraca, mano, 23% de diferença, diz ele aqui, quase 500 merréis. Então faça o mesmo, como o nosso ouvinte Jorge Moreira. Vai fazer ou renovar o seguro do carro em maio, então não deixe para a última hora. Peça pro seu corretor cotar com a HDI, o HDI Alto. Um seguro que só não é superior no preço. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor Marcos Pianges. O médico diz pro paciente, de forma muito autoritária, nos próximos meses não pode fumar, não pode beber, sem encontro com mulheres, nada de comer em restaurante caro e nada de viagens ou férias. Ah, doutor, até que eu me recupere, certo? Não, até o senhor me pagar o que me der. Cleberson Fidel Fumaria, de Joinville, que mandou. Ô, Davi, vou acabar em ti o Pretinho hoje. Vai acabar em mim? Ô, Pretinho, Pretinho. Adoro. E aí, galera do Pretinho, sou ouvinte assíduo do programa e venho através deste meio tirar a febre. Ó, é a Marcela Moraes. O que acontece é o seguinte, sempre ouço o programa enquanto estou indo pra faculdade e utilizo aquelas vans de transporte universitário. E estão sempre... Lotadas. E estão sempre quando estou ouvindo os fones de ouvido. É faz estranho. Ela está sempre fazendo isso. Ela com, tá sempre com os fones de ouvido dentro lá. E alguém aí do PB, quando alguém fala algo engraçado, noto que não sou a única a rir dentro da van, é óbvio. Mas sempre fica a dúvida, será que eles estão ouvindo o PB também? Ai, será? Então venho será? Pedir para que, em algum momento do programa, vocês peçam aos ouvintes que cocem a cabeça e levantem a mão. Ah, boa. Então, tá. Pra ela ver se tá todo mundo ouvindo. Horas, que horas vai agora, ser? Que horas agora, vai ser? Agora. Quem tá ouvindo o Pretinho no coletivo. Ou qualquer lugar. Bom, qualquer lugar, até na rua pode ser. Na sala do dentista agora, por exemplo. Na sauna, você que tá aí na sauna ouvindo o Pretinho agora. Coça a cabeça e levante a mão. Você que tá numa gruta. Você que está ouvindo o barracão. Coça a cabeça e levanta a mão. Será que as pessoas estão coçando a cabeça nesse momento? Não, mas é como se fosse uma coisa secreta ouvir o Pretinho agora, né? Porque ela tá numa van. Em vez de perguntar, tu tá ouvindo o Pretinho, ela quer que a gente peça para as pessoas coçarem a cabeça. Mas ela tá com fone de ouvido. Mas é como aquele sinal de luz que a gente pede pros ouvintes. Vamos pedir três polichinelos. Uma calhambota. Não é calhambota. Não é calhambota, é cambalhota. Uma calhambota. É cambalhota. Ai, que é calhambota. Faz um calhambotas agora. Se pessoa estiver ouvindo, dá uma calhambota agora. Uma calhambotinha. Três voltas. Amaral, tem carneiro. Alguma coisa pra dizer aí, Amaral? O Eric Clapton confirmou em Porto Alegre, viu? Dia 6 de outubro. 6 de outubro. Eric Clapton. Que beleza. Promoção. Exclusiva. Jason, tá na hora do trote aqui do cabelo no espaguete. Que papo é essa de pizza de tatu? Tô querendo lançar uma pizza nova, tatu do Geiso, tá ligado? Tatu a carne, né? Sabor tatu do Geiso, meu. Tatu do Geiso. Eu fui atrás de um lugar aí ver se queria fazer, tá ligado? Tá bem, vamos ouvir aqui então. Ficamos por aqui com este Pretinho, muito obrigado pela audiência. Ficamos até aqui com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival, que é amanhã. Se beber, amanhã. Não dirija.